aprecia meu zelo. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijo na frente de ninguém. Tem algo errado nessa relação e você sabe que pra esse caminho.